toda honra e toda glória sejam dados a Ele. Te exaltamos, Rei dos Reis, e prostrados nos rendemos aos teus pés. Te adoramos, ó Senhor, digno de todo louvor, soberano absoluto, Salvador. Te exaltamos, Rei dos Reis, e prostrados nos rendemos aos teus pés. Te adoramos, ó Senhor, digno de todo louvor, soberano absoluto, Salvador. Santo Deus, maravilhoso és Jesus. Declaramos, não há outro além de ti. Declaramos, não há outro além de ti. As nações te adorarão, os viventes proclamarão. Jesus presente entre nós. Seja bem-vindo, Senhor. Solta a sua voz. Aleluia. Aplaudindo o Senhor entre nós. Aleluia, aleluia, aleluia, Deus está nesse lugar. Está nesse lugar. Mais sorte! Pode ser mais sorte! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Anjos cantam sem cessar. Na palma bem bonito. Aleluia! Aleluia! Deus está nesse lugar. Mais forte, bem bonito. Aleluia! Aleluia! Anjos cantam sem cessar. Mais uma vez, bonito. Mais uma vez, bem bonito, aleluia. Aleluia. Aleluia, anjos cantam sem cessar. Aleluia.